Maceió, boa noite, o Gol 1842 com centro Recife para as condições. Está ciente das condições, informa que tem estimado de pouso ao 07-2307 e efetua em nação 12, Gol 1842.